Bom dia, Lab 67, posto 9, 340, Guarulhos, ciente da Gol. Lab 6749, informação Golf, correta? 34, eu tenho aprovado, pronto, cópia. Pronto, cópia, 6749. Objeto 6749, autorizado para Sierra Bravo Golf Romeo, nível de voo 340. Decolando a pista no zero com curva à direita, subida da El até a posição Leda, após voa direto à posição Bridge, onde intercepta para o Zulu no meia, voa até Bravo até o Zulu, após direto à posição Trive, após autorizado conforme rota apresentada no plano de voo. Controle opera em 120.8, transponder 5122, objeto 6749. Vicente, utilizado Guarulhos, nível 340, decolando ao 0, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Beach, no perfil do 16, Bravo, Hotel Zulu, Trive, segue com o valor plano. Transponder 5122, controle 20.8. 5122, transponder o corrigimento correto, 6749, portão 2, chame e puxa o instrumento. Semana 6749. Só me confirme, por gentileza, 5122, senhor. 5122, no transponder, 6749. Torre, bom dia, Xané 62, 5-1, portão 11, pushback, acionamento. Aprovado, portão 1-1, o Xané 62, 5-1, chame o pronto pitaco, senhor. Vai chamar. pronto pro táxi 625 Uno, tem 93, tá com 4 horas alternando com fins. 093, 4 horas com fins copiado. Roche na MD5 não tem táxi aprovado via Pátio, Índia e Alfa. Até o ponto de espera pista no 0, ajuste agora no 0 no 6. Assumi pronto para decolagem, ponto de espera pista no 0, senhor. Pátio, Índia e Alfa, baixa lá pronta. Pronto, 6251. Poxa, 6251, a linha decola pista no 0. Exemplo agora de 330 graus com 029. Linha decola na 10, 6251. Niner 251, decolando aos 47, chama agora o controle 120, decimal 8, bom voo. 208, vai dar. Salvador, bom dia, leve 5898. Objeto 9, correção 5898. Escute informação Golf. Eu tenho Confins aprovado 340, o senhor está pronto para cópia? Pronto cópia, senta Golf, 5898. Objeto 5898, autorizado Sierra Bravo Charlie Foxtrot, nível de voo 340. Decola da pista no zero com curva à direita, subida da El até a posição Leda, após voo direto posição Bridge. Em Bridge intercepta Upper Zulu 16. Controle 120, decimal 8. Aciona 5125, Webjet 5898. Autorizado com Fins 340. Decola da pista 10, curva direita. Cumprindo da saída da Leda, após direto Bridge. Intercepta Upper Zulu 16. 208, controle 5125. No transponder, Web 5898. Correto, Webjet 5898, portão 5, chama e posicionamento. Portão 5 chamará, 5898. Bom dia, Web 5797-340, Golf. Rio de Janeiro, portão 4, presidente. Bom dia, 5797, pronto, cópia? Sim. Objeto 5797, autorizado para Sierra Bravo Golf Lima, nível de voo 340. Decola da pista 10, primeira curva à direita, subida da El até a posição Leda, após direto posição Bridge. Em Bridge intercepta Upper Zulu 10, voa até SMAP, após direto posição Lufto, após direto Barbacena, após autorizado conforme rota apresentada no plano de voo. Controle Salvador opera em 120, decimal 8, transponder 5124, Webjet 5797. Autorizado, Galeão, Lima 340, decola da 1-0, perfil da El, Leda Bridge, intercepta o Pesulo 1-0, até SMAP Lufto, Balaceno, 208 é o controle, 5124, transponder, Web 5797. 5124, acontecimento correto, Web 5797, chame pronto para o pushback, senhor mestre. Vamos lá, obrigado.